Raciocínio lento, o quarto não é estranho, a cabeça doendo. O que é que eu tô rumando, o que é que eu tô fazendo? Fui usado de novo, isso eu já tô sabendo. Até onde eu me lembro da noite, tava bem até você ligar. Inventou mais uma desculpa daquelas que só você sabe usar. E um trouxa foi correndo. Bebida com saudade não combina. Virei a 100 por hora sua esquina, pra capotar de vez na sua cama. Seu jogo novamente me venceu. É fácil usar quem ama e já bebeu. Ensaia a próxima e que essa já deu. Use o seu coração e não o meu. Raciocínio lento, o quarto não é estranho, a cabeça doendo. O que é que eu tô arrumando, o que é que eu tô fazendo? Fui usado de novo, isso eu já tô sabendo. Até onde eu me lembro da noite, tava bem até você ligar. Inventou mais uma desculpa daquelas que só você sabe usar. E o trouxa foi correndo. Vem, vem, vem, vem! Bebida com saudade não combina. Virei a 100 por hora a sua esquina, pra capotar de vez na sua cama. Seu jogo novamente me venceu. É fácil usar quem ama e já bebeu. E sai a próxima e que essa já deu. E use o seu coração e não eu. Bebida com saudade não combina. Virei a 100 por hora a sua esquina, pra capotar de vez na sua cama. Seu jogo novamente me venceu. É fácil usar quem ama e já bebeu. Sai a próxima aí que essa já deu. E use o seu coração e não o meu. Usa o seu, rapaz. Fica abusando do coração dos outros.